Chegou a sua hora, não tente fugir. Você pisou na bola, agora segura aí. Vive escondido atrás da sua posição. Diz pra todo mundo que é um cristão. Quem não te conhece, que te conta pra ver o bonde que vai tomar. É, pode acreditar, não, não, isso não é julgamento. Pois fazer isso seria perda de tempo. Suas atitudes falam por você. O que penso, o que faz e o que tentou fazer. Você me traiu quando fiquei do seu lado. Por sua causa quase fui desmoralizado. Subestimei o real sentido de ambição. Por causa do dinheiro é que existe o ladrão. O lobo quando quer se veste de cordeiro. Pra mentir enganar o mundo inteiro. Fariseu, hipócrita, vacilão. Deu a maior sorte pois eu sou cristão. Peço a Deus pra ter misericórdia de você. Da sua alma no inferno não acontecer. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. Cheguei problemas, você tem demais. Você se enganou quando pensava que todo mundo em suas mentiras acreditava. Como a cantada vulgar assediava. Nas ruas, em casa sempre tinha revistas de mulher nua. Pedia emprestado, mas não pagava. Falava mal do mano quando ele não estava. Imagine então o que falou de mim. Pra você não importa, a vida é assim. Perdi as contas das mancadas que você deu. Por causa disso todo mundo diz, lá vai o fariseu. Não vai chorar se amanhã algo der errado. Nem vai dizer por aí que eu fui o culpado. Não há perdão sem arrependimento. Nem salvação sem novo nascimento. Mas se caso continuar nessa bobagem, tô fora, você vai sozinho, boa viagem. Peço a Deus pra ter misericórdia de você. Pra sua alma no inferno não acontecer. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. É lamentável sua falta de dignidade. Sua mentira, hipocrisia, desonestidade. Não foi pra isso que um dia ele morreu. Pra você levar a vida como um fariseu. Você não me escuta, eu não entendo o que eu falo. Procuro te dar sorte. Estou chamado de otário. É, eu sei que você não acredita em mim. E muito menos no que Deus manda eu te dizer. Não sei onde você quer chegar agindo assim. Por sua causa muita coisa deixa de acontecer. A sua fé pode te salvar se você crer. E muito mais com ela poderá fazer. Mas se ela te faltar, tudo acabado. É impossível desse jeito vencer o pecado. Você não me engana com o seu papo furado. Eu conheço um fariseu de longe, quanto mais do meu lado. Mas ainda há tempo de você se arrepender. Se no inferno não quiser apodrecer. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. Mano, cheguei problemas, você tem demais. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. Fariseu. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu. Atitudes é que fazem de você um fariseu. Mano, cheguei problemas, você tem demais. Suas atitudes é que fazem de você um fariseu.